Uma pequena gota de água costumava sonhar que um dia crescia e se transformava em mar. Era um sonho impossível, mas tão bom de ter, que a pequena gota de água não parava de crescer. E juntou-se a outras gotas que pingavam de um chuveiro, e em apenas alguns minutos já faziam um ribeiro. E de uma torneira mal fechada, outras gotas se escaparam, e em apenas alguns minutos as do ribeiro se juntaram. Vieram cada vez mais e cada vez mais decididas. De todos os lados chegavam gotas que andavam perdidas. E no abrir e fechar de olhos, o ribeiro fez-se rio. E correndo sem parar, foram desaguar no mar. E a pequena gota de água tirou daqui uma lição que para nunca se esquecer escreveu nesta canção. Gota a gota, lentamente, se pode construir um mar. Sem cada fio de água nenhuma gota se desperdiçar. Sem cada fio desperdiçar.